está no CD mais novo da guerreira, viu? Portal do Arrocha. Na madrugada do amor, quero estar com você. Mas a noite já não passa tão depressa. Quero estar com você. Acho que vai me acordar. Tô sonhando com você. Mas em todos os lugares que está, como posso te esquecer? Coração que manda em brasas, procurando alguém pra amar. Como posso te esquecer, se só vejo você? Coração que manda em brasas, procurando alguém pra amar. Como posso te esquecer de você? É paixão que não tem cura, quero ser sua loucura. Quero dormir em sua cama e virar seus pensamentos. Eu não consigo mais viver sem você do meu lado. Coração abandonado, procurando sentimento. Tô vivendo no passado para ter você do lado. Hoje tem uma ferida.